816, desvios a critério. Após desvios, vou ITAP. Vou aí também. Você pode vir embora, ITAP. No 816, após 10 dias, foi duma. Deixe mantenha 3 mil pés. O ajuste na 0 no 5. Pode vir, mora dura. Deixando para 3 mil pés, estado 0 no 5, ou 1816. 86, desce e mantenha 2.000 pés. O ajuste na 0 na 5. Reporta estabilizado no ILS XR da pista na 0. Diga. Senão, eu também. Aracaju, autorizado, 190, decola da 190, primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 119, decimal 80, aciona 5170. Aracaju, Aracaju, 190, curva esquerda, sai da Puca, transição Aracaju, controle 198, transponde 5170, 3520. 3520, correte, ó, puxa. Então, Salvador, boa noite, voo 18, 16, está estabilizado no localizador. 18 no 6, livre pouso no 0, vento 0, 90 graus, 059. Livre pouso no 0, sinal no 0, voo 18 no 6. Solo 57, libera direita na minha escuta Alfa Juliette 05. Libera na direita na sua escuta Alfa Juliette na 05. 18 no meio.